Ficheiro 38, página 347, 64. Passo da Pena, 15 de abril de 1893. Mãe, mostre-me os duendes da floresta, como aqueles do seu leque de festa, aquele que usou ontem, pediu Luís Filipe. Com 6 anos continuava lindo e com uma doçura tão especial que não havia ninguém no Paço que não estivesse disposto a fazer-lhe todas as vontades. Julgando que a mãe não o tinha ouvido a primeira vez, insistiu: Mãezinha, os duendes encarnados e azuis que estão no seu leque. Lembra-se de que me disse ontem que se eu fosse para a cama com juízo, me mostrava os duendes no Parque da Pena? O Manuel também quer ir, dizia o mais pequenino, largando a mão de Isabel para se agarrar às saias da rainha. Amélia sorriu para a sua querida Isabel. E o menino Luís foi para a cama com juízo? Isabel assentiu com a cabeça. Vê, mãe, como fui? Agora podemos ir? Gostava do leque que Casa Nova pintara para ela, quando ainda era duquesa de Bragança, e usava-o muitas vezes. Parecia uma ilustração de um livro de crianças, cheio de duendes que protegem o tesouro na Serra de Sintra e que a faziam recordar as histórias das criaturas da floresta, que tantas vezes ouvira contar às criadas em E. Quando passeava neste jardim mágico, cheio de fetos e cogumelos, deliciava-se a imaginar que se escondia entre eles. As aulas de pintura ainda eram dos momentos mais felizes do seu dia, e o professor garantia que a aluna estava cada vez melhor. Agora sugerira-lhe que pintasse os monumentos portugueses, tantos deles degradados e a cair, como uma forma de os preservar, de chamar a atenção sobre eles. Já começara o trabalho. Mas Luís Filipe gostava era dos duendes, que o espanhol, com o seu lado místico, garantia que protegiam a família real de todos os males. Seria por isso que gostava cada dia mais desta serra? Porque sentia que aqui podia escolher as pessoas que lhe tinham acesso, trazer consigo apenas aquelas em quem confiava, porque não subia ao Monte da Lua quem queria? Senhora minha mãe, está a olhar para ontem? Perguntou Luís Filipe impaciente. Amélia e Isabel desataram a rir. Olhar para ontem, filho, essa é nova. Luís Filipe corou de contentamento. Aprendi com o Afonso das Cavalariças, que está sempre a dizer isto aos cavalos quando eles não se querem deixar aparelhar. Bem, vamos aos duendes, porque senão o sol põe-se, e então é que não vemos nenhum, disse Amélia, pondo-se de pé, pegando Emanuel ao colo e dando a outra mão a Luís Filipe. Obrigada, Isabel. Já os trago de volta. Aproveito para descansar. Isabel ficou a vê-la ir-se embora, passar a ponte levadiça de que o príncipe real tanto gostava, descer os degraus que cortavam caminho para o jardim dos fetos. Que diferente era a rainha quando se sentia segura e amada. Como se suavizavam os traços da sua cara e o tom da sua voz. Que pena que não pudesse ser assim sempre. Que pena que fosse obrigada a passar os dias a gerir invejas entre as suas damas, a esconder os ciúmes que sentia do rei, as saudades da família. E agora a dor da morte anunciada do seu pai. Escondia a sua fragilidade debaixo das roupas sóbrias, da autoridade com que presidia as suas obras, na determinação com que perseguia os seus objetivos, o seu dever. Que pelo menos os pobres e os doentes ficassem a ganhar, suspirou. 65. Palácio das Necessidades, 29 de setembro de 1893. Carlos continuava a sentir uma vontade enorme de lhe falar dos problemas do país, de ouvir a sua opinião, de contar com a sua aprovação. E, no entanto, depois ia ouvir mais alguém. E acabava por decidir uma coisa qualquer completamente diferente, deixando-se convencer pelos políticos. Porque mudava realmente de opinião ou porque simplesmente queria fugir dali e dedicar-se àquilo de que gostava realmente de fazer. Amélia não sabia dizer ao certo, mas ainda hoje tinham estado 2 horas juntos a ler as propostas do governo para conseguir uma maior justiça social. Amélia achara a estratégia inteligente. A única maneira de dificultar o trabalho aos republicanos é responder aos apelos dos portugueses, nem que isso signifique uma aproximação aos socialistas, que lutam por uma justiça social sem pedirem uma mudança de regime, defendia Carlos. Julgo que este governo já percebeu que tem de boicotar qualquer possibilidade de aliança entre o movimento republicano e o reformismo operário. Confesso que fiquei estupefacto quando o ministro da Fazenda me comunicou que ia tentar envolver dirigentes socialistas na elaboração de relatórios sobre os salários e as condições nas fábricas. Ou é resultado de alguma conversa lateral que Sua Majestade tenha tido com ele? Perguntou, entre o desconfiado e o divertido. Vou falando com quem posso, respondeu Amélia à defesa. O importante é distinguir o trigo do joio. Há certamente gente séria empenhada nesta luta, mas o governo tem de manter a liderança dessas iniciativas. Ou melhor ainda, o rei. Era nesse momento, nessa frase, e o rei. Ou pior ainda, quando usava o nós, que Carlos dava sempre sinais de agitação e impaciência. E o que acha a rainha? Que o rei deve fazer? Perguntou Carlos. A conversa agora ia azedar depressa, pensou Amélia. Mas não resistiu a argumentar. Tanta coisa, respondeu. Tanta coisa que deve fazer e tanta que deve deixar de fazer, acrescentou. Pronto, já tinha ido longe demais. Era perceptível no seu tom a crítica à forma como Carlos vivia a sua vida. Procurou mudar de assunto rapidamente. O outro caminho só levava ao conflito, ao azedume, e Amélia estava cansada de discussões. Carlos, Luís Filipe já tem 6 anos e precisa de começar este ano a receber uma educação mais formal. O rei voltou a descontrair-se na cadeira, onde mal cabia. Como engordou, pensou a rainha, consciente de que qualquer intenção séria de dieta se esvaía no momento em que lhe punham na mesa pão quente e uma tigela com manteiga de Vila Viçosa. 66. Palácio das Necessidades, 30 de setembro de 1893. Reuniu os diferentes professores do príncipe e disse-lhes num tom solene: antes de mais nada, quero dizer-vos que o príncipe deve ser tratado como qualquer outra criança que já ensinaram. Não quero que os meus filhos sejam reconhecidos pelo seu nascimento, mas pelo seu mérito, o seu valor como pessoas. Hoje, aqui no Paço, ou em qualquer momento da sua vida. Não quero expressamente que sejam lisonjeados indevidamente. A lisonja é um vício de que se fica facilmente dependente e que não corresponde a nada. Elogiados, certamente, mas se merecerem o elogio. Depois passou a todos um papel manuscrito em que tinha escrito o horário do filho. Os professores entreolharam-se à medida que iam passando os olhos pelo papel, que Franz Queiroz, o preceptor do príncipe, já tinha analisado. O príncipe acordava às 6 da manhã, estudava antes do pequeno almoço, começava as lições às 9 horas, que se prolongavam até às 12h30, almoçava sozinho, tinha lição de equitação, de novo aulas seguidas de estudo, que terminava às 6 da tarde, exceto a quarta, em que a tarde era livre. E como podem confirmar, serei eu a dar-lhe aulas de equitação e de francês. O rei ensina-lhe o manejo de armas, ténis e alemão. Um dos professores pediu para falar. Não será demasiado rigoroso para um menino de 6 anos? Atreveu-se a perguntar. O príncipe já tem um horário rigoroso desde os 5 anos. Não vai estranhar muito. O rei e eu decidimos que a partir dos 6 deve acompanhar o currículo do ensino público, prestar provas públicas. mas a sua condição obriga a que tenha ainda as línguas e a preparação física. Julgo que não há razão nenhuma para que não seja capaz de cumprir este programa. Mas vamos falando e, se for necessário, faremos ajustes. Os professores foram saindo da sala que Amélia mandara transformar numa verdadeira sala de aulas, com um quadro preto na parede, como em qualquer escola. Foi dando a mão a beijar e agradecendo. Quando ficou sozinha, sorriu e pensou: o meu príncipe vai ter uma vida regalada, comparada com aquela a que Phil e Henri eram sujeitos no castelo de... 67. Vila Viçosa, 12 de abril de 1894. Regenerador, progressista, nenhum, regenerador, progressista. Amélia ia dizendo os nomes, enquanto arrancava as pétalas a um almequer. Ela e Carlos sentados numa manta de piquenique. Carlos ria divertido. Estás a dar-me uma grande ideia. Acho que da próxima vez que tiver uma reunião com o índice Ribeiro, leva um almequer. Amélia franziu o sobrolho. Se não fosse trágico para o país, até tinha graça. Mas, Carlos, nestes últimos anos tivemos quantos governos de cada um deles? Que política de estabilidade é que se consegue com esta alternância tão frequente? Carlos encolheu os ombros. E depois culpam sempre o anterior pelo déficit, pela lei errada, pelo decreto mal feito e assim sucessivamente. Numa diluição completa da responsabilidade. Tem razão, Amélia, mas que posso eu fazer se são eleitos? Se não sou só eu que os escolho, mas os partidos que elegem os seus líderes. Eu só tento insuflar um pouco de bom senso naquelas cabeças. Mas Intes e aquele seu discípulo, João Franco, parecem-me demasiado inflexíveis. Um demasiado comodista, o outro demasiado ambicioso e demasiado novo, com aquela inconsciência da juventude que faz acreditar que ao pontapé as coisas vão ao sítio. Carlos calou-se. Gostava de ambos. Não ia sequer perder tempo a explicar-lhe que gostava deles, sobretudo de João Franco, exatamente porque lhe parecia capaz de dar os pontapés que fossem precisos. Amélia percebeu o silêncio e atirou o caule de malmequer para trás das costas. Não podia negar que nos últimos anos as condições de vida dos trabalhadores tinham melhorado, que a pressão dos jornais e das associações obrigaram um grupo de políticos acomodados a passar leis com que não podia concordar mais. Hoje já não era legal empregar uma rapariga com menos de 21 anos, sendo de 16 para os rapazes, e ficara feliz quando vira aprovar a proibição da mulher trabalhar nas 4 semanas que se seguissem ao parto. Muitas outras medidas tinham ficado no papel, como a obrigação das fábricas, com mais de 500 mulheres, instalarem uma creche a um máximo de 300 metros de distância, o direito a que a mãe se ausentasse para dar de mamar, mas passariam em breve. Já sei o que é que está a pensar, disse Carlos, levantando-se para acender um charuto e pegando na arma para a pôr ao ombro. E o que é que estou a pensar? Que há um lado bom e um lado mau em todas estas medidas. Que os operários se sentirão mais fortes para reivindicar. Que os inimigos da monarquia se infiltrarão entre eles e que pela milionésima vez o governo terá de limitar a liberdade de reunião e de expressão. Amélia estendeu-lhe a mão para que a ajudasse a levantar-se. Obrigada por este piquenique a dois, antes de mais. Uma reunião política, disse o rei, meio a rir, porque se fosse um almoço romântico, a senhora nunca teria aceito o convite. Amélia corou e, para esconder a cor que lhe subira à cara, baixou-se para apanhar o cesto. Não vamos estragar esta reunião, ou como lhe queira chamar. Amélia, sei que está desiludida, porque tão poucos reconhecem o seu trabalho, mas acredite que eu reconheço e admiro-a muito por isso. Amélia sentiu vontade de morder o lábio. Querida, levava a ser A única vantagem de estar à beira das lágrimas é que se lembrava sempre dela, mas não mordeu. Num tom gelado, retorquiu: Já percebi que nunca me vão fazer justiça. Não azede, minha querida, fica-lhe mal. Amélia olhou-o de frente, olhos nos olhos. O povo português não me conhece, só sabe o que dizem os jornais. E os jornais batem na tecla fácil, que faz equivaler a bancarrota aos gastos da família real. Mas, paradoxalmente, pelo menos estes burgueses e comerciantes que tomaram Lisboa e de onde saem muitos dos nossos políticos e líderes revolucionários, mas também as senhoras e os senhores de sangue real que o rodeiam a si, parecem preferir rainhas, como nos contos, carregadas de joias da cabeça aos pés. Carlos tirou-lhe o cesto da mão. Deixe que levo isto que é pesado. Quanto ao resto, minha querida, as coisas são como são. Mas podiam não ser, disse Amélia, e apressou o passo. Quinta do Alfeite, 25 de maio de 1894. Lembra-me a Normandia, com estes pântanos na maré baixa, cheios de pássaros, até flamingos com o seu rosa forte, pensou, enquanto cavalgava por entre os campos, de regresso de uma caçada aos patos, de que voltava mais cedo. Gostava desta quinta, de onde se via Lisboa, envolta numa luz dourada, em que, estando próxima da cidade, se conseguia sentir muito, muito longe. Vozes de crianças chegavam-lhe aos ouvidos, vindas do ancoradouro, onde um pequeno veleiro estava atracado. Reconheceu-as e esporeou ligeiramente a égua para chegar mais depressa. Percebia distintamente a voz do Rodrigo Seixal, que protestava contra as ordens dadas por José, o filho de Pepita, mais velho do que ele. Quando virou a esquina da eira e os viu, quis guardar a cena para sempre na sua cabeça. Luís Filipe e os amigos tentavam construir uma jangada com os paus que alguém tinha deixado para reparar o pequeno cais de madeira. O príncipe tinha a cara afogueada com o esforço, a cabeça coberta por um chapéu de palha de abas largas e umas jardineiras que a avó Isabel lhe enviara de Inglaterra para que brincasse sem medo de se sujar. Rodrigo, sardento e arruivado, ajudava-o a transportar um tronco maior e os mais velhos davam ordens. Mas Luís Filipe é príncipe, não tem de vos obedecer, protestava o filho de uma outra dama. Rodrigo achou que a deixa era perfeita para parar por ali o trabalho que já o cansava e fez coro. Tu não podes dar ordens a um príncipe, queixou-se. Luís Filipe endireitou-se, puxou o chapéu caído sobre a testa e protestou: Pois é, vocês não mandam em mim. Os cascos do cavalo fizeram-no voltar a cabeça e, vendo a mãe, correu para ela: Mãe, mãe, não é verdade que eles não podem mandar em mim? Amélia já estava apeada antes de o filho ter acabado a frase. Luís Filipe recuou, surpreendido. A mãe parecia vir tudo menos em seu socorro, e não vinha. O que é que estavam a construir? Perguntou a voz dura. Uma jangada, disse logo José, os olhos postos no chão. Para fugirmos desta ilha, para onde fomos atirados depois do naufrágio, acrescentou solícita Maria, a filha de Pepita, que teria 5 anos, a idade que a sua Maria Ana teria. Amélia teve de esconder o sorriso. E tu, Luís Filipe, estavas a trazer os paus, era isso? Luís Filipe abanou a cabeça afirmativamente. Até que os teus amigos te disseram que não podias receber ordens? Luís Filipe acenou entusiasticamente. Talvez estivesse enganado, talvez a mãe viesse mesmo salvá-lo. Mas Amélia desiludiu-o no minuto seguinte. Aqui não há príncipes, nem duques, nem condes, mas um grupo de amigos que quer construir uma jangada. Por isso, meu filho, segue as ordens de quem sabe mais e não deixes a meio o que estás a fazer. Daqui a uma hora quero-te no picadeiro e à tarde passo aqui para ver se a jangada já está pronta. E dando meia volta, seguiu em direção às cavalariças, a égua pela rédea. Coitadinho do seu Luís Filipe, como se sentiria traído pela mãe, pensou, sorrindo para dentro. Mas mais tarde tinha de lhe explicar que os reis e os príncipes se impõem pelo seu caráter, que o seu poder vem da admiração genuína que provoca nos outros e não pela lisonja de uns tantos, e muito menos por se recusarem a trabalhar. Temia que Carlos e Afonso tivessem sido demasiado mimados. Mas Luís Filipe seria educado de outra maneira. Afinal, tinha o nome do seu avô Orleães. Nessa tarde, sentou-se na varanda que dava para o Tejo e escreveu no seu caderno de capa preta. Recebi uma carta da Helena a dizer que o pai vai ser operado, mas que o doutor Recamier não está otimista. Helena cita-o dizendo: mesmo que o conde de Paris sobreviva a esta operação, não terá muito tempo de vida. Foi um choque terrível, um choque de uma filha idiota que já viu tanta gente que ama morrer à sua volta, que já perdeu a sua própria filha, mas que mesmo assim acredita que o seu querido pai é imortal. Carlos ficou também muito perturbado e foi mesmo atencioso comigo. Saímos várias vezes os dois a cavalo, conversámos sobre os pequenos, rimos das suas graças e recordámos outros passeios, outros tempos. Tento proteger-me de cair novamente na ilusão de que ele pode mudar, que tudo pode voltar a ser como era entre nós. Tento não responder à sua atenção com excessiva frieza. Sei que temos de viver juntos, que tenho responsabilidades como rainha, que passam muito para além daquilo que eu gosto ou deixo de gostar. Mas a verdade é que sinto um desprezo cada vez maior por ele. Pelo menos a maior parte do tempo é esse o sentimento que substituiu o amor. Desprezo porque o considero um fraco. Como posso confiar num homem que trai a mulher, mesmo que lhe continue a dizer que gosta dela e quem sabe até goste? Um homem que não é capaz de resistir aos seus impulsos, seja de beber, de comer, de fumar, de fornicar, de correr o risco de gerar filhos bastardos que, sem culpa nenhuma dos erros dos seus pais, vão sofrer toda a vida o pecado de quem os trouxe ao mundo. Desprezo porque acho que Carlos é inteligente, culto, educado, tem todas as qualidades que lhe permitiam ser muito melhor do que é. Melhor marido, melhor pai, melhor rei, e nem sequer acho que a ordem aqui importe. A minha mão hesita quando escrevo que é mau pai, porque Carlos é preocupado com os filhos, brinca com eles, repreende-os, educa-os, interessa-se. Mas que me importa isso se lhes dá o pior dos exemplos, se humilha a mãe, a rainha? Não posso confidenciar este meu desgosto, nem sequer às minhas amigas francesas, mas percebo que Holanda já desconfia, até porque fui tão rápida a conceber. Tive três gravidezes em 3 anos de casada e agora nada? Não, de facto, não é preciso viver no quarto da rainha para saber que o rei não a deseja. O que agora é a rainha a não desejar o rei? Porque a verdade é essa. Repugna-me receber dentro de mim um homem que esteve com outras. Meu Deus, tenho de arrancar e queimar estas páginas. Nem à minha caixa forte as confio, mas soube-me bem escrevê-las.